socorro! Ele tirou o capuz, não acreditei. Era meu maior aliado, nunca imaginei. Você decide ser humano aliado ou um maluco baleado, um carniça. Memória e alguém, destaque pra mídia, capa de jornal, sem funeral. Ibope pra lei, prêmio pra PM, mais um maluco que usou e abusou. Tentou, não conquistou, no mundão que conseguiu foi cortar caminho. Mas nada de sucesso, só fracasso. E agora que caminho a seguir? Pra onde ir? O que fazer? Não sei, não sei. Os meus sonhos realizados, manca forte, cheio de aliados. Com nome, com moral, todos pagam pau. Sempre em cima, se sentia acima. Mas no mundão, não respeitam tua vez. Querem teu sangue, teus bens, teus sonhos. Enfim, a tua vez, cuzão, perseguição. Cagueta de bang bang, aqui na periferia não tem comédia não. Vacilou hoje, amanhã tem uma brecha aberta no meio da sua cabeça. Porque você, é só você, decide ser humano aliado ou maluco baleado. Porque o bicho tá pegando em qualquer lugar, seja aqui, seja ali, ou seja lá. Os mesmos sonhos e os mesmos fins, drogas, alegrias, correrias, muito sangue. Ideias erradas, manos errados, caminho incerto, final certo. E aí, pensa assim porque é desse jeito e sempre será assim que é. Lembro como se fosse ontem, da minha primeira arma. Um oitão balado, um boom, tambor estrumbado, cano de ladrão refrigerado, brilho nos olhos. Aí pretinho, agora tenho a minha vez. Sangue nos olhos, cabeça quente, pedra na mente. Planos traçados, tropeços dados, corrigidos a bala. Tava com moral, roupas caras, pano fino, sempre em cima, mulherada era o cara. A referência pros paga-pau, limpo com a lei, mas envolvido com crime. Sempre atento como a 9 na cinta. Tinha molecada lá do outro lado da rua, ficavam só na zoeira, sempre sossegada. Jogavam bola, tirados de cuzão, mas sempre respeitei, né não, né não. Comparava nossas vidas com um filme de terror, mas eu ajoelhava e pedia pelo amor de Deus, Senhor, pra quem me tirasse daqui desse pesadelo. Eu, um personagem real, montando planos, disparando ódio e dor. Já não sabia quem eu era mais, a referência ou a vítima, não sei. Tudo sob controle, vou voltar atrás, não dá mais. Nesse ponto não se escolhe ter atitude, não sei, talvez ir para bem longe daqui, ou ser como a molecada da rua de traz, tipo a rapaziada que pede a paz, tipo, não sei, mas aí o crime sempre me atraía, ou sempre aquela pilantra ouvia no meu carro bebel. Um tempo a tubo rebaixado, só no talo era o que eu queria, foi o que sempre sonhei, todos sonhos realizados. Não confiar em ninguém era o toque de um aliado. Meus ouvidos pareciam não escutar a moral, o começo e o fim doloroso. Meu ego e ambição sempre gritavam mais alto. Perdi a conta dos manos que deitei, mas na minha própria história me perdi. Não sabia onde estava o meio ou fim. Com a caguetagem veio a primeira prisão. Encarcerado com moral, cheio de aliado. Os peitos de aço foi quem derrubei. Quando eu saí cachorro louco, isso eu sei. No sistema carcerário onde me formei. Agora sim acharam o cagueta, mostrar a minha lei. Jogo de polícia e ladrão, o mais esperto tem mais histórias pra contar. Cusão, meu maior aliado era o Judas, eu sei. Eu e mais um novato no crime, combinamos a despedida do safado. Era domingo, tudo calmo demais, molecada, sol, mulherada, nunca imaginei. Em penas do dia, dentro de uma perua fudida, já desceram estralando, mordendo pescoço para todos os lados. Alienados, filhos da puta, me acertaram, mina chorando, parentes olhando, meu corpo sangrando, e eu ali rastejando, pensando: não pode ser a minha vez, tenho que sobreviver e fazer do Judas um mano morto. Já não sinto mais as minhas pernas. Aí mano, quer socorro? Tirou o capuz, não acreditei. Era um novato no crime, nunca imaginei. Brilho nos olhos, esse brilho eu já tive, sei. Esse brilho eu já tive, sei. Mano meu me traindo pelas costas, buscando pros seus sonhos, grande resposta. Tinha o Judas do seu lado, muito louco de cara, dando risada. várias gargalhadas, mas ele não sabia que a sua sorte está selada. Logo logo puxam teu tapete e disse eu sei, como puxar o meu, nunca imaginei. E a molecada do outro lado da rua deve estar só na zoeira, só sossegada. Poderia eu ter pensado antes estar com eles, mas eu tinha os meus sonhos todos em mão, um destino traçado, bem louco. Mas de repente, aí mano, quer socorro? Sim.